Projeto X Podcast. Bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Vamos falar de um autor, de um livro de fantasia nacional, que eu acho que abriu as porteiras, né, para esse universo ser produzido aqui em Terras Tupiniquins. Vamos apresentar hoje, então, a série Dragões de Éter, escrita por Rafael Dracun. Eu sou Fernanda Fofonca, e eu acho que esses dragões eram tão etéreos que ninguém nem viu. E nem vai ver. Eu sou o Flávio Kiba e eu fiquei maluco quando ele mencionou o silêncio que precede o esporro. Aqui é o Cabeça e o Príncipe Nu lutando até agora me deixa meio bolado. Nu? Nu? Ele não tava nu. Cara, como que não tava nu? Fala lá, estava nu brandindo sua espada. Quando... Cara! Já apresentados, hoje vamos falar sobre uma série de fantasia feita por um brasileiro e que mostra que brasileiros podem sim fazer fantasia de qualidade. E é uma história que surgiu no meio de um boom enorme de histórias de fantasia internacionais, né? E conseguiu chamar atenção. Com certeza. Então isso que eu achei muito legal do Dragões de Éter no geral até. E o legal de Dragões do Éter é que ele tem um nível de qualidade que tu consegue de fato colocar lado a lado qualquer bom livro de fantasia que foi lançado nos últimos anos. Então acho que primeiro vamos apresentar, né, esse autor, que é uma inspiração para qualquer jovem escritor hoje no Brasil. Para quem não sabe, o Rafael Dracun, ele é um carioca brasileiro que nasceu em 1981 e já escreveu diversos livros, sendo o mais conhecido a série Dragões de Éter, né? E que foi, na verdade, o primeiro livro que ele lançou, né? Ele foi premiado pela American Screenwriter Association e foi considerado como um dos 10 escritores brasileiros mais influentes pela Isto É, ou seja, não é pouca merda. Ele já trabalhou na Leia, né, na editora, sendo o indicador de George R.R. Martin para a editora e foi um dos criadores do selo Fantasy Casa da Palavra. Além disso, suas principais influências são Stephen King, Neil Gaiman, Alan Moore, Monteiro Lobato e Robert E. Howard. Mas, e além da trilogia Dragões de Éter, né, o Dracun escreveu também alguns livros, que são Fios de Prata, que tem o subtítulo Reconstruindo Sandman, o livro Espíritos de Gelo, que é mais focado em terror, e ele começou recentemente uma nova série, que acredito que também vai ser uma trilogia, se eu não me engano, que é o Cemitério de Dragões. Primeiro é o Legado Ranger. Que é inspirado no universo de Tokusatsu, Power Rangers, essas coisas assim. Isso é legal. Só resumindo, ele mistura muito de Tokusatsu com Caverna do Dragão. Legal, assim, que eu acho de pegar, de entender o Dracun. A gente já assistiu algumas palestras com ele, já leu sobre ele, já ouviu entrevista com ele. E é uma coisa que ele sempre conta, né? Ele correu muito atrás pra conseguir lançar o seu primeiro livro. Ele passava por diversas dificuldades financeiras. As pessoas não acreditavam muito nele, nessa coisa de ser escritor e ganhar dinheiro sendo escritor. Ele era apaixonado por Bruce Lee, então ele luta, ele é roteirista também, enfim. Ele tem uma história muito bacana de realmente correr atrás e buscar, e embora ele fizesse diversos trabalhos paralelos, continuar escrevendo e até chegar um ponto que ele decidiu: não, pra escrever um livro não pode ser só um hobby, eu tenho que me dedicar a isso. E ele foi, e conseguiu de fato lançar Dragões do Éter. E acho que isso que é legal, ele correu atrás. Ele conta, né, quando ele lançou o primeiro livro, né, o Dragões do Éter, foi na mesma época que lançou o último Harry Potter e que, tipo, todas as livrarias estavam dando um mega destaque pra Harry Potter, e todo mundo só falava disso. Imagina, tu lançar um livro de fantasia, ao mesmo tempo que tá saindo o último livro da série de fantasia mais vendida dos últimos anos, sabe? É muito complicado. Deve dar um desânimo foda. Uma coisa legal de falar é que, além da Leia, o Dracun, ele foi recentemente pra Roku, né? E lá ele começou um novo selo também, que é o selo Fantástica, junto com a Carolina Munhoz, que também é escritora e é a esposa dele, né? E os dois são, assim, os nomes principais desse selo Fantástica da Roku. Esse selo foi lançado, saiu o Cemitério de Dragões e o Reino das Vozes Que Não Se Calam, da Carolina Munhoz, com uma outra escritora que eu não lembro o nome no momento. É aquela, a Sofia Abraão. Exatamente. Então a gente vê a importância dele pro cenário fantástico atual, porque a gente tá falando da Roku, que é uma das principais principais editoras do país, né? E assim, ele antes, ele tava com um papel meio de editor também na Leia e tudo mais. Um dos motivos até que ele, quando ele contou, né, por que ele foi pra Roku, é que ele queria voltar a se dedicar mais à parte de escrever e ali ele ia ter um pouco mais de espaço. Recentemente ele anunciou que já terminou o segundo volume, né, dessa coleção dos Cemitérios de Dragões. Outra coisa legal do Dracon é, como a Fer já até comentou, é da jornada que ele teve pra conseguir se tornar um dos principais escritores do país, porque hoje a gente pode falar que ele é um dos principais escritores do país, né? Ao menos pra esse estilo, né, fantasia, que era um estilo que até então a gente não tinha muito quem escrevesse. O Dragões do Éter, ele abriu, eu acho, as portas. Tanto que foi o primeiro de literatura de fantasia nacional que eu conheci, ouvi falar. When I was cold, the breathless moon in the blue veil of the night. A gente falou um pouquinho sobre o Dracon, sobre a importância que ele tem hoje no mercado nacional de fantasia, mas já que a gente está fazendo um podcast sobre Dragões do Éter, vamos explicar o que é Dragões do Éter, né? Porque ele tem um universo muito particular, assim, ele pega diversas referências à literatura, vamos dizer assim, infantil, entre aspas, né? Porque isso é meio discutível, da literatura universal, assim, então tu tem personagens clássicos como Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Branca de Neve e Sete Anões, enfim, tu tem referência a diversos contos da literatura universal que são clássicos. E eles estão remodelados em um novo universo, em um mundo fictício diferente, e eles convivem, eles interagem, eles namoram entre si, é meio estranho às vezes. Eu posso contar, na verdade, fazer um pedido pra vocês? Pode. Eu preciso entender um pouco melhor como funciona esse mundo do Dragões do Éter, que eu confesso que eu tô meio perdido até agora. Aquela introdução inicial, eu li e não entendi nada. Aí eu usei LSD e não entendi nada novamente. Aquilo é uma viagem pesada, cara. É complexo. Eu assumi que eu não precisava daquilo e fui pra frente, entendeu? Eu concordo contigo que a explicação que o próprio Dracon dá no livro, ela é muito filosófica, né? Muito confusa. Não, é e pouco palpável, né? Assim, tipo, não... É etéreo, meu filho, é etéreo. Etéreo. É. Tá no éter. Não, isso eu peguei, mas agora o resto, irmão, foi fora, assim. Não, é meio complicado, que ele começa falando ali dos deuses, que na verdade os deuses não são presentes e quem é importante são os filhos dos deuses. Isso, é. E os semideuses criam as criaturas, e aí tem uma relação criador, criatura e criação. Mas saindo dessa complicação, vamos pra parte simples, que é a parte que dá pra gente jogar pra galera sem fazer ninguém desistir de ler o livro. Do que eu entendi sobre isso é que, assim, os semideuses, em teoria, somos nós. É, então, foi mais ou menos o que eu entendi. Isso pelo que ele falou, sim. E cada vez que alguém de nós conta uma história, essa história vai pra isso, Nova Isso, exatamente. Acho que a ideia é exatamente essa. Nós somos os criadores desse mundo, né? Isso, meio que coisa do Sandman, onde você tem o mundo dos sonhos, que é criado pelo filho consciente de cada um. E por isso que tu tem esses personagens desses contos, né? Porque, em teoria, a gente conta essas histórias. Isso. E eles estão lá vivos. Tanto que, no final, ele fala muito sobre o quem tá contando a história, né? Isso é que é interessante. Eu achei muito legal, inclusive, isso, né? Mas não vamos complicar muito, por favor, senão a gente vai assustar Exatamente. Todo mundo. Vamos ao que importa, vai. Nova Éter, né? O mundo onde se passa a história de Dragões de Éter, é um mundo protegido por avatares em forma de fadas amazonas. Só que algumas dessas fadas se cansam das falhas dos seres que elas protegem, né? Os seres racionais. Porque tem isso, né? A fada, ela às vezes é designada pra testar e proteger um ser humano específico. Isso. E aí ele pode falhar e não chegar naquele objetivo. E às vezes ela, frustrada com esses problemas, acaba indo para o lado das trevas. E se torna, né, uma bruxa. Essa influência, né? Esse temor que a humanidade tem sobre as bruxas só acaba quando um cara lá, o filho do moleiro, né? Ele fala muito isso, o filho de um moleiro, primo Bran Ford, reúne o que hoje são conhecidos como os maiores heróis do mundo. E ele lidera uma histórica, né, que todo mundo conhece já há muitos anos já. Ele virava pros amigos dele e falava: você ouviu falar da Iniciativa Vingadores? É quase isso. A Iniciativa Casa é Bruxas. Quase isso, só que tem sangue. Ele lidera uma histórica lá e violenta caça de bruxas, né? Que é a famosa caça às bruxas que rolou no passado. Quando ele consegue finalmente livrar o mundo do terror dessas bruxas, ele acaba sendo coroado como rei, né, do reino que ele morava lá, Arzalun, e começa uma época enorme de paz, né? É, o legal é o seguinte, isso que o Kiba acabou de contar aconteceu antes da Exatamente. História. Exatamente, é a sinopse, é o passado do reino. e nem lá tem dragões. Nem no passado tem dragões. Ele okay. nem fala, olha, um dia teve dragões, as bruxas mataram. Não, não. Bom, acontece que depois de 20 anos de paz, muitas coisas estranhas começaram a acontecer lá em Arzalun. A primeira delas, que é aí que a gente começa a pegar a genialidade do livro, pelo menos pra mim. A primeira delas é que uma menina vê a própria avó dela ser devorada por um lobo. O legal disso, por exemplo, é que no início é uma menina com um chapéuzinho branco. O vermelho, ele não é a roupa original, é o sangue que explodiu e jorrou na cara dela e ela perdeu a pureza dela. É doentiamente legal, né? Porque você até então você tinha uma imagem da chapeuzinho vermelho com uma mocinha bonitinha e menininha que passeia na floresta, né? De vermelho. Quando você vê que... quando ele explica que o negócio dele... o chapéu dela era branco e que ficou vermelho por causa do sangue, você pensa, caralho. E ela odeia, né? Tipo, não é um negócio legal o apelido de chapeuzinho vermelho. É uma coisa terrível, né? É, quando você lê a explicação dele, né? Quando ele fala das motivações, o que que ele pensou, é interessante porque ele fala que, na verdade, ele tinha essa inquietação do porquê do antes e do depois. Porque essas histórias, elas são meio deslocadas no tempo. Quando você ouve uma história, por exemplo, do Chapeuzinho Vermelho, né? Ela é meio que, tipo, começa e termina e você fala, e aí? E ele tinha essa pergunta. O que veio antes? Por que raios a menina tava no meio da porra da floresta, né? O que que aquela senhora demente tinha casa no meio da floresta sozinha, entendeu? E depois, o que que rolou depois, né? E é legal que ele explica bem tudo isso, né? A gente tem bastante detalhe. E aí ele começa a criar em volta disso, né? Ele sai desse centro, desse núcleo de histórias que todos nós já conhecemos, ou eu espero que sim, e aí ele começa a expandir e criar um mundo em volta disso. Tanto que além da Chapeuzinho Vermelho, a gente tem também dois irmãos, né? João e Maria, que comem estilhaços de vidro como se fossem passas silvestres e tomam água barrenta como se fosse suco, envolvidos por uma possível magia de uma bruxa, né? Isso também é interessante porque a gente começa a entender o João e Maria de uma outra forma também, né? Porque não é tão, tão bonitinha a história como a gente imaginou, né? Apesar que João e Maria nunca foi uma história bonitinha. É isso que eu ia falar. É. João e Maria nunca foi uma história legal. Tipo, porra, a bruxa vai comer o menino. Mas fica pior do que era, né, cara? Isso é interessante. Então eu fiquei na dúvida. O João e Maria era o que tinha a trilha de pão, não era? Eles não falaram, ele não falou disso, né? Ele meio que ignorou essa parte. Eu queria saber qual que ia ser a... Eu fiquei esperando a trilha de pão. Trilha de pão. De alguma forma. Não, é porque é uma coisa marcante. O lance do João e Maria é que as crianças abandonadas, elas deixam a marca de trilha de pão porque são meio idiotas. Sim, não, sim. Na verdade a história, se não me engano, é a família passa fome, o pai e a mãe abandonam as crianças porque, tipo, fala, vão pro mundo e dão um pão pra elas, né, na história. É, tipo, é o que eu tenho pra então, hoje. É. E aí é engraçado porque ele, na forma de escrita dele, ele pega essa visão que a gente tem e cita como se fosse absurdo. Ele, como assim o pai vai jogar os dois filhos do mundo com fome? Só porque não tem dinheiro? Até parece. Então, assim, ele desconstrói isso, mostrando que ele dá a entender que essa versão que a gente conhece é uma versão que, na verdade, foi sendo contada e pessoas foram colocando ou tirando coisas, inventando pra se tornar uma história com uma moral, né? Uma fábula, como a gente conhece hoje. Sim, exatamente. Além disso, o navio do mercenário mais sanguinário do mundo retorna dos mares, é meio que retorna das trevas, né? Porque todo mundo pensava que ele já não existia mais. Com um sucessor novo. E esse navio, basicamente, pertencia a ninguém menos do que o Capitão Gancho, né? O terrível Capitão Gancho. Tic-tac. E aí também a gente tem outra história que não tenha muito... Eu acredito que não tenha muito a ver, não sei, eu desconheço, talvez. Não tenha muito a ver com contos de fadas, né? Que é a questão das duas sociedades criminosas entrando em guerra. Porque basicamente isso acontece por causa do retorno do navio do Capitão Gancho, né? E essa basicamente é a sinopse maluca, né, do Dragões de Éter. Porque até então fica meio difícil de você associar todas as histórias. Mas é, todas essas histórias estão muito bem conectadas. A minha explosão de cabeça é quando eles contam qual que é a história que o personagem Snail Galford, ele é inspirado, gente. Isso só conta no terceiro livro e eu até então, eu achava que ele deve ser só um personagem inventado. Porque tem alguns personagens que não são necessariamente inspirados, né, em contos de fadas. Mas depois ele mostra que ele é inspirado, cara, é muito legal. E quer dizer, isso foi pensado lá no começo e o cara só vai falar depois de três livros, né? É muito legal esse negócio, eu acho isso muito bom. Pra mim, melhor foi a da resolução dos Sete Anões. Ou a forma como ele, Eu achei, eu gostei pra caramba. Falei, agora ficou bom. Agora sim, do que aquele bando de anão fica numa casa lá, sem sentido nenhum, dormindo cada um na sua cama, né? Um é mal-humorado sempre, o outro não fala. Mas eu acho que não só os sete anões, né? Tem muita coisa que você pega assim, é assim, tem coisa que ele não dá muito detalhe, porque talvez não faça parte do plot principal, que você pega, caramba, que legal que ele usou isso. Como a própria, eu não vou dar muito spoiler, mas a própria Bela e a Fera, né? Que pelo menos não tem muito destaque no começo. E tem também a questão muito interessante da própria Branca de Neve, né? Que a história dela, assim, começa e você não se toca que é a história dela que tá rolando. É muito legal, você só vai se tocar lá na frente. Eu achei muito interessante isso. E além desses contos de fada, a gente tem também outros, né? Como a própria a Bela Adormecida, o Robin Hood, que é muito importante, né? João e o Pé de Feijão. João e o Pé de Feijão e muitas outras aí, né? Bom, mas o que é legal realmente de Dragões do Éter é que tem todo um contexto. A história, ela começa com esses personagens, né? O João, a Maria, que são muito amigos da Ariane Narim, que é a Chapeuzinho Vermelho. Eles, enfim, eles são amigos, eles têm um contato. E a história inicia com uma invasão pirata na cidade. E um dos filhos do rei, ele tá desaparecido. Eles precisam defender a cidade dessa invasão pirata. Mas o que é legal e o que forma a história são os personagens. Então, cada personagem, sendo alguns inspirados, outros não, né, em contos infantis. Infantis, eu sempre fico na dúvida quando tem essa relação de contos infantis, né? Porque tem umas coisas que são muito macabras. Mas, sim, enfim, ele... Eu acho que os personagens é que dão a sensação do que vai ser a história. Porque cada capítulo também é na visão de um personagem diferente. A história, ela vai contando diversos pontos ao mesmo tempo, de diversas situações, né, conjuntas. Então, é bem legal. O primeiro personagem que aparece é a Ariane Narim, que é a Chapeuzinho Vermelho. Então ela é uma pré-adolescente meio espivitada, alegre. O que é legal a gente deixar bem claro aqui é que as histórias desses personagens do livro, não a história tipo do conto de fadas, né? A história do livro, ela se passa alguns anos depois desses acontecimentos que todo mundo sabe deles, né? Então, exatamente, a Ariane, ela é Chapeuzinho Vermelho, mas isso já aconteceu há alguns anos. O João e Maria também já foi há alguns anos. Então eles meio que já superaram o trauma, né? Pouquinho. Naquelas, né? Uma coisa que eu demorei um pouco pra me acostumar em Dragões do Éter é a linguagem, certo? A linguagem dentro do livro, ela é muito coloquial e muito atual. Sim. Ela não é uma linguagem daqueles livros de fantasia, que é uma linguagem mais séria. Principalmente a Ariane, porque a Ariane, ela fala de uma forma muito... Meio moleque. Mas ela é mais do que os outros personagens, né? Isso. Então, uma coisa que até acho que o Dracon tem no site dele depois e isso é usado para explicar, porque tem muitas críticas com relação a essa estrutura lexical que ele colocou, né? De ser uma coisa bem aberta em alguns pontos, bem coloquial, como a que falou, com gírias mesmo, tipo, a palavra tipo, a palavra cara, pô, esse tipo de coisa. E ele falou que no universo onde ele imaginou, existem níveis de uso. Os nobres usam essa linguagem mais rebuscada, essa linguagem formal, quanto a plebe, a parte mais baixa, usa gíria. Assim, apesar de, assim como a Fê, tem que ter meio que no começado, nossa, né, vamos devagar, peraí, tá meio estranho, você fala direito, menina, né? Fala direito, menino. Language, como diria o Capitão América. Mas você consegue entender, até faz sentido, assim. Qual o problema de um mundo fantástico ter formas de linguagem própria que se assemelham à nossa? É aquilo que eu falei. É que no início tu estranha um pouco. Exato. Porque tu tá acostumado com outro tipo de linguagem nesse estilo de livro. Mas acho que sim, é um estranhamento natural. Isso. E isso realmente não me afeta, não é importante. E até porque o jeito que a Ariane fala é uma característica do personagem também. Mostra muito da personalidade dela e de quanto ela é, tipo, meio desbocada mesmo. Ela é meio, sabe, não tá muito se preocupando com formalidade. Tanto que tem lá o príncipe que ela deveria fazer reverência, ela deveria se manter afastada, e ela vai lá e fala as coisas e, tipo, não tá nem aí, entendeu? Eu vi muita gente criticando essa postura, achando que isso é diminuir o leitor. Até teve uma hora lá que tem uma parte que ele cita um clássico hino da nossa terra, nossas terras tupiniquins, que é o lindo, tesão, bonito e gostosão, né? E tem uma leitora falando que isso é ultrajante, que isso é um absurdo. Eu acho isso uma brincadeira muito legal, porque é diferente e não é ruim, sabe? Não é mal utilizado. Eu também acho que não. Tem gente que acha que é preguiça, entendeu? Que é desconhecimento da linguagem culta. Eu acho que é muito contrário, porque você colocar isso numa história desse estilo é muito incomum. Ele teve que pensar muito pra colocar um lindo tesão, bonito e gostosão numa frase, sabe? Sei lá. Mas enfim, e a Ariane, além de tudo, ela tem uma história por trás dela, assim, tipo, algo que é bem legal e interessante, que a gente não vai falar muito, porque é um spoiler, né? Nós fizemos uma reunião aqui, um conclave desse filme com spoiler, que não é muito legal de ser contado. Posso dizer, por exemplo, que ela possui uma habilidade etérea. Olha aí. E ela vai virar um personagem muito importante na história, assim. Na verdade, ela é uma das mais importantes. Ela, Maria e João, pra mim, são os personagens principais dessa história. Apesar do próprio Dracon insistir que o principal é o Axel, pra mim é a Ariane a principal, até hoje. Por que é o Axel, gente? Ele fala. Tanto que, quando eu fui na palestra dele, eu falei pra ele que eu acho a Ariane a melhor personagem que ele já fez. E pra mim, ela é a principal. Pra mim, é o Axel. Eu gosto muito do Axel, até o terceiro livro, que eu pego uma certa implicância com ele por alguns motivos que eu não vou falar, porque é muito spoiler. Eu comecei a gostar do Anísio depois que ele lutou no Kumi Spada. E outra personagem que eu acho muito legal é a Maria. Bom, agora vamos apresentar o segundo personagem, que é a Maria. A Maria é uma jovem extremamente esperta, muito decidida, ela é a irmã mais velha, né, do João. Ela é um pouquinho mais velha que o João e que a Ariane, e ela é muito acima em nível de inteligência mesmo das garotas da idade dela, né. Alguns anos atrás ela foi sequestrada por uma bruxa, né, junto com seu irmão, e acabou sendo enfeitiçada e pensando que tudo lá que ela via era doce, quando na verdade ela tava comendo vidro e umas paradas meio bizarras aí. E isso faz sentido, porque isso foi uma coisa que eu me perguntei, assim, tipo, cara, que eu lembro que as várias vezes que eu vi o João e Maria, eles citam, tipo, doces muito específicos e muito modernos, assim. Eu falei, cara, como? Porque você falava, tinha casa com pirulito, aí o pirulito era aquele pirulito que tem um cabo de plástico. Eu falei, caralho, como a bruxa fez plástico naquela, entendeu? Então isso sempre foi uma coisa que depois que eu fiquei mais velho, meio que me deu essa duvidazinha. Mas ela é uma bruxa, cara. Ela só enfeitiça as coisas. Não, tá, mas deixa eu ver. Cagou a casa dela, entendeu? Ela é bruxa, cara. Ela põe um negócio impermeabilizado, entendeu? Bruxa faz tudo. Bruxa faz tudo. É que, na verdade, o conto, ele não delimita muito bem quais são os poderes da bruxa, né? Qual a abrangência dos poderes dela. Até entendo essa versão resumida da Sessão da Tarde. Mas essa versão que ele deu deles estarem enfeitiçados e acreditarem que a casa era doce, quando, na verdade, era só uma casa toda cagada, é bem legal. E detalhe, né? O João, ele tava preso, e a Maria, ela era responsável por fazer algumas tarefas, por guardar, e é a Maria que mata a bruxa. Que mata a bruxa. E não, ela era obrigada a engordar o irmão pra ser comido pela bruxa canibal, né? É tipo, que crueldade, né, cara? No conto que eu recebi, a versão, né, for Kid, ele ficava gordinho, mas ele usava, tipo, um osso que ele achou na cela pra fingir que o dedo dele tava magro. Essa é a versão clássica. Essa versão, ele, na verdade, ele não engorda porque ele tá comendo vidro, então ele tá tipo... E a Maria, ela além de ser extremamente inteligente, ela mostra que ela é corajosa, porque ela matou a bruxa, né, passado. Isso antes da história começar, só pra ninguém pensar que é spoiler. Spoiler de João e Maria. A bruxa morre. Porra, o cara morre ali essa semana. E o que eu gosto na Maria, né, já dando uma opinião sobre o personagem, é o fato dela ser... Ela não é só uma menininha que quer uma história, quer ter o final feliz, sabe? Ela é uma pessoa que gosta de investigar, que quer saber o que tá acontecendo, quer entender tudo. Ela tem a vontade do saber lá, né? Ela gosta bastante de estudar, né? Que é algo, considerando que ela era plebeia, era algo incomum. Mulher plebeia querendo estudar. Ela tinha o professor lá, que ela gostava muito de conviver com ele. Tanto que ela acaba virando professora depois. E o nosso próximo personagem é o João, irmão mais novo da Maria. E como todo irmão, ele é um mala. Irmão mais novo, ele é um mala, né? Que apesar de tentar proteger a sua irmã, ele sempre tá enchendo o saco e brigando. Acabando com os rolês dela. Acabando com os encontros amorosos dela. Mas, ó, eu vou defender o João. Metade da culpa dele acabar com os os rolês dela é por causa da Ariane, curiosa do caralho. É, claro que é. Porque ele tem sim um sentimento de paixão pela Ariane e ela acaba levando ele pras merdas. É, né? Ela quer aprontar e ele segue ela, né, sempre. Mas ele também, ele é meio, se acha o defensor da irmã e tal. É normal de um irmão que só tem uma irmã, né? Isso é meio comum. E é interessante lá que eles falam no livro que enquanto a Maria, ela é muito inteligente, o João é muito esperto, né? Ele faz essa distinção, ele tem um raciocínio rápido, né? Ele tem a questão de bolar, ele pega as coisas muito rápido. Eu gosto dessa diferenciação entre os dois, de que os dois meio que se completam. Sim, sim. Mas o João, ele é engraçado que ele é aquele cara que sempre que ele quer fazer alguma coisa, não dá certo, porque acontece alguma coisa e ele fica sem assim, meio que saber o que fazer, sabe? Ele é um personagem que eu ainda tenho as minhas dúvidas se eu gosto ou não dele. É. Não sei. Eu gosto. Eu acho que, assim, ele é essencial ali pra esse... Ele tem que fazer essa figura de contraponto. Ele tem que ser o reclamão, tipo o Kiba, entendeu? Porque você tem a Ariane, que é toda não sei o quê, alegre, corre, fala alto, não sei o quê. A Maria, que é mais na tela, mais certinha, ele tem que reclamar, entendeu? Ele tem que... Às vezes ele que tem que apontar e falar, cara, parem com isso, entendeu? Vocês estão um bando de maluco. Mas, enfim, o próximo personagem é um personagem que eu particularmente gosto muito. Até o segundo livro, depois no terceiro ele me irrita, por alguns motivos específicos, que eu não vou falar o que é. Mas é o Axel Terra Branford, né? Ele é o segundo filho do rei primo Branford. Ele é pugilista, isso também achei meio bizarro, ele luta boxe. Cara, tipo, como assim? Na verdade, eles inventam o boxe. Além dele lutar boxe, ele tem um sósia. É muito legal isso. Não, o outro também. Todos têm. Todos têm, mas é muito legal essa parada do sósia. É muito engraçado, né? Que às vezes o cara aparece duas vezes e as pessoas ficam confusas, né? Ele é muito adorado, assim, pelo povo. Enquanto, tipo, o Anísio, né, que é o irmão mais velho dele e é o primogênito e vai ser o rei. Ele é uma pessoa, assim, mais educada e ele é uma pessoa que tem mais tato pra lidar com a nobreza, com essa classe alta, né, com a alta sociedade. O Axel, não. O Axel é do povo. Sim, do povão. É simpático, ele tá em cima da Maria. Todas as meninas são apaixonadas por ele, né? Exatamente. Eu tenho dó do João, que ele fala, cara, o que ele vai fazer? Porra, o príncipe quer pegar a minha irmã, velho. Não tem muito o que eu fazer, entendeu? Cara, não tem. Não tem muito pra onde fugir, entendeu? O príncipe, se tivesse a oportunidade, a mãe do João ia querer. Só os pega no príncipe também, que eu sei. Eu acho legal a relação do Axel com o Anísio, né? Apesar de a gente não ter falado muito dele ainda. Já vamos entrar nele também, é legal, né? Vamos. Como a Fer falou, o Anísio é o cara que foi treinado, ele foi meio que treinado pra ser o rei, né? Desde criança. Exatamente. Enquanto que o Axel, ele é um cara mais do povo, que viveu livre e pôde virar o lutador de boxe, né? O que eles falam lá é que o rei, ele era um rei que agradava os dois núcleos, né? Como ele era uma pessoa da plebe que virou rei, ele conseguia administrar isso muito bem. E os dois filhos, na verdade, ele criou um pra cada lado, pra que cada um fosse mais adorado por um ou por outro, né? Então eles meio que são essa divisão do que era o rei primo. E existe, assim, um atrito, né, entre os dois irmãos, porque o Anísio, ele foi, que é o irmão mais velho, né, que vai ser o futuro rei, ele teve um treinamento um tanto quanto obscuro. Sim, né? Sim, sim. É, um treinamento um tanto pesado que o Axel não passou. Então é uma coisa assim, o Axel muitas vezes sentia inveja do Anísio e eles entravam em atrito, mas o Anísio sentia inveja da liberdade que o Axel tinha, né, porque o Axel, como não ia ser o rei, ele tinha mais liberdade de poder fazer outras coisas. Então é bem interessante a relação mesmo dos dois irmãos, né, dos dois príncipes. Eu particularmente gostei muito disso. Isso. E fora que os dois, eles têm uma certa falsidade um com o outro, né, na frente da galera. É interessante isso. Eu acho muito, muito interessante o fato de você ter dois príncipes totalmente diferentes um do outro e você tentar colocar a relação dos dois como uma coisa importante pra história. E uma coisa interessante também do Anísio é que ele é prometido da Branca Coração de Neve, né, que é uma princesa de outro reino. Eles são prometidos, só que eles se gostam, né? Eles começaram a se gostar. Então eles são apaixonados um pelo outro, apesar de já saberem que vão se casar há muito tempo, né? Exatamente. Bom, a gente ainda tem o Galford, que ele trabalha, né, no navio do Jamil, Coração de Crocodilo, né? Que é o filho do Capitão Gancho. E assim, esse Jamil, Coração de Crocodilo, ele se chama assim porque ele venceu lá o crocodilo. Cara, isso foi muito bacana. Eu achei foda essa. O que ele faz é matar o crocodilo que comeu a mão do Capitão Gancho e trazer o coração dele. Então esse Jamil é um cara super cruel. E o Snail tá lá no meio da tripulação, né, do navio. Ele tem o passado dele, que aos poucos vai ser contado. E ele tem uma importância, assim, pra história pelo papel que ele desempenha. O papel dele no segundo livro é impressionantemente foda. Eu jamais esperava que ele ia chegar aonde ele foi no segundo livro. É demais, cara. Eu não posso falar o que é, mas é demais, assim. Ele é demais, assim. Eu gosto muito dele. E é o seguinte, eu não posso falar, porque é uma revelação que ela é construída. Quer dizer, é diferente de outros personagens, como a Ariane, a Maria, o João, que tu sabe de onde eles vieram. O Snail, na verdade, o personagem dele é construído e te leva até um ponto onde revela qual que é a inspiração dele, em quem que ele é inspirado. E, gente, é muito bom. Ele é um pirata, ele é trambiqueiro, ele a única coisa que ele quer fazer é se dar bem. Sim, sim. É. Ele tá ali na situação, ele vai ver o que é a melhor opção que ele tem pra ele não se ferrar e pra ele conseguir tirar o melhor proveito. Tanto que tem hora que ele apoia os criminosos, tem hora que ele ajuda o rei. Ele meio que joga pros dois lados, né? Ele não tem uma função específica no começo, né? Ele, na verdade, o que ele quer é ele. Ele só quer se beneficiar. Ele é fiel a ele mesmo. Sim, exatamente. Né? Então, assim, se ele vai trabalhar pra uns, vai trabalhar pra outros, vai fazer isso, aquilo, não importa. Se ele vai se dar bem, se ele vai se beneficiar, se ele não vai ter problemas com isso, ele vai lá e faz. Ele, pra mim, é o segundo personagem que eu mais gosto dos livros, é ele. Também. Sobre o Jamil e uma noite aí, o coração de crocodilo, toda vez que eu li Jamil e uma noite, não sei porque ele escolheu esse nome, sério, tanto nome, ele vai fazer uma referência dessa, se é que é uma referência. Tudo bem. Ele faz uma construção, o Dracon faz uma construção pra você, aí não sei se isso é proposital ou não, sempre todo mundo fala, o narrador, ele sempre fala, não, porque ele é mega cruel, ele é o cara, e não sei o que, mas assim, eu não tive raiva dele nenhuma vez. Eu tive raiva, por exemplo, de alguns soldados numa outra cena, deles eu tive raiva, repulsa, e o Jamil, ele não conseguiu me criar isso. Não sei se ele fez de propósito, pro Jamil ser um daqueles vilões meio protagonista, você se identifica um pouquinho, ele tem um diálogo bem legal no final do primeiro livro com o Axel, fazendo aquela inversão de papéis, mas eu não tive raiva, eu não consegui ver esse lado cruel e monstruoso e não sei o que dele, sabe? Apesar dele tentar mostrar isso pelo narrador, eu não consegui sentir. Além disso, a gente tem a Liriel, né, que virou, né, depois de um certo treinamento, de passar por alguns perrengues e de questões de confiança, né, ela virou a parceiraça do Snail Galford. Assim, mas demorou bastante. E os dois, eles vivem ali se picando. Eles têm meio que um objetivo parecido, né, que é roubar a mesma coisa. Então eles brigam muito no começo. E ela é uma ladra que possui uma habilidade muito diferente, assim, né. Ela é diferente, né, e é legal que a cena que os dois se conhecem é logo no começo também do livro. Os dois estão tentando roubar a mesma coisa do mesmo cara, e um tenta, tipo, acabar com, zoar com o outro, né, pra conseguir roubar o item. Outra coisa que é interessante a gente falar, né, do Rei Primo, tem determinado momento da história que é questionado a validade da caçada da bruxa, da caçada das bruxas que ele promoveu. Isso é interessante. Isso é bem interessante. É uma coisa muito interessante, porque tu entendia que magia era algo ruim e só servia pra fazer o mal e pra prejudicar as pessoas e que ela deveria ser eliminada, mas à medida que a história vai avançando, a gente vai sendo apresentado a alguns personagens que eles têm a magia branca, vamos dizer assim. Esses personagens fazem com que a gente questione se de fato a caçada das bruxas foi algo realmente bom e eficaz, ou se eles no fim não acabaram matando pessoas inocentes, pessoas que só, tipo, tinham uma prática de feitiçaria, mas que não era uma magia negra, era uma magia branca, que era uma magia que era pra fazer coisas boas pra outras pessoas, né? Sim. Quer dizer, o Rei Primo, ele viu uma situação ruim, temos muitas bruxas que estão prejudicando a nossa sociedade, eu vou eliminar todas, mas tipo, é aquilo. Ele pega, entra e mata. Essa reflexão sobre a trajetória do Rei Primo, ele coloca muito em dúvida dois pontos que é sempre bem interessantes. Que o primeiro é, quem ganha uma guerra conta a história. Exatamente. Né? O bom, o mal, o certo, o errado, numa guerra, dificilmente um deles tá certo e o outro tá errado. E quem ganha que vai contar a sua versão. E o segundo é, qualquer tipo de caçada, qualquer tipo de movimento, de guerra, que tenha algum valor aí, divino, ou até essa questão mesmo de guerras santas, caçadas santas, elas tendem a causar injustiças, entendeu? Não na cabeça de quem tá fazendo, porque a cabeça de quem tá fazendo, muitas vezes, tá correto. Sim. Entendeu? Muitas pessoas, a gente pega aí, você pega as cruzadas, tinham pessoas que iam acreditando piamente que estavam fazendo única e exclusivamente a coisa correta e que levariam elas ao, né, a benefícios no além túmulo. Então ele mostra essa questão do ponto de vista. O ponto de vista de quem tá fazendo, às vezes não há dúvidas, né? Ele mesmo fala, poxa, quando eu fiz, o próprio rei fala, quando eu fiz eu não tinha dúvida de que eu tava fazendo correto. Eu não tinha um pingo de dúvida de que todas as medidas que eu tomei foram as melhores, as necessárias pro meu reino. E aí, quando você coloca essa contraparte, quando você muda o prisma de que aquilo tá sendo visto, ele mesmo fala, caraca, e agora? Né? O próprio Jamil teve uma hora que ele tem uma conversa com o Axel, e ele fala, olha, cara, você já parou pra pensar se na verdade você é o vilão e eu não sou o mocinho? Entendeu? Que até dá uma bugada, o Axel dá uma bugada ali. E eu acho isso muito interessante, né? Apesar dele brincar sempre com... O próprio narrador sempre brinca, ah, o bem e o mal estão brigando, quando tem o bem e tem o mal. Ele mesmo, às vezes, o livro te dá uma dúvida de, e aí, mas tem certo e errado, né? Será que é realmente tudo tão dicotômico dessa forma? Tudo preto e branco, né? Maniqueísta? Eu acho que não. E eu acho que essa variedade de personagens, né, que ele dá, até com, por exemplo, com a Liriel e com o Snail, né, que são personagens que tu simpatiza, mas eles não são nem mocinhos e nem vilões totais. Sim, sim. Eles estão ali independentes fazendo o que eles acham melhor pra eles mesmos. É legal, assim, porque ele não é tão preto e branco, não é tão certo e errado. Ele te faz, às vezes, dar uma reflexão. E personagens bem distintos, né? Eu gosto bastante. E no próprio desenvolvimento do João, da Ariane, nem tudo que eles fazem é 100% certo, né? O momento inteiro. Sim. Apesar de você ter seres que, em tese, são totalmente bons, totalmente ruins, seriam as fadas e as bruxas, né? Que seriam seres que são os contrapontos, o meio ali, porque, na verdade, em tese, as fadas seriam os avatares, os criadores, que seriam os deuses, blá, blá, blá, toda aquela, né? Aquela coisa lisérgica, aquela coisa maluca. Mas ainda tem as criaturas, né? As coisas que o criador cria são as criaturas, elas estão nesse meio aí, cara. Elas são cinzas nesse ponto, né? Com tendências mais pra um lado, mais pro outro, mas ainda tem problemas. Exatamente. Tem falhas, tem erros, tem bom, tem mal. Isso é bem legal. Bom, até a gente já falou um pouquinho de referência. O que a gente pode encontrar de referência dentro da obra? A obra é cheia de referências. A começar, obviamente, as mais fáceis são os contos, né? Sim, sim. Esses são os mais óbvios que estão ali na tua cara. Mas tu tem outras referências menores e que, às vezes, se tu não conhece muito bem, talvez tu não pegue. Como Final Fantasy, né? Se você não conhece Final Fantasy, não pegaria, mas tem lá. O próprio Rapa, que ele fala... A frase do Chaves, ela é bem clara, né? Porque é uma cena da Ariane, que ela fala, vamos fazer não sei o quê, porque sim, sabe? Tipo Chaves mesmo. E tem também uma frase que até eu usei na abertura, que é o silêncio que precede o esporro, que é o nome de do álbum famosíssimo do Rapa, né? Uma banda brasileira. Então, tem muita coisa, mas tem mais referências ainda, né? Como eu falei, o próprio Jamil e Uma Noites aí, a referência ao... Coração de Crocodilo. Eu acho que não. Mas tenho certeza que é. Tem muito mais coisa, tem muita coisa, muita referência a bandas, músicas de bandas americanas, que a gente não traduz, então a gente não sabe, mas tem muita coisa aí, escondida nos Dragões de Éter, pra quem gosta de procurar referência, né? A única coisa que não tem escondida é a porra do dragão, tomar no cu. O dragão tá escondido, ele tá lá, e como diria o Capitão América, eu entendi a referência. Outra coisa que a gente já falou um pouco, né, a questão do estilo do Dracoon, ele tem essa linguagem mais comum, mais coloquial durante a história. O livro, ele tem, que nem o Cabeça falou, né? Ele tem esses trechos curtos, frases curtas, e que vai alternando de personagem pra personagem, vai te instigando cada vez mais a leitura. Além disso, ele conversa muito com o leitor, quer dizer, ele tenta mostrar que é como se ele fosse um bardo que tá contando a história pra ti. Sim, isso é muito legal. E não é exatamente um livro que tu tá lendo, tanto que às vezes ele faz umas pausas no meio da história, da narrativa, pra falar uma outra coisa. Às vezes ele para a cena, ele gira a cena com você, tipo, ele pausa a cena, fala, vamos sair daqui, tá tudo pausado, tá vendo essa bala parada no ar, a gente vai até correr até ali, entendeu? Isso, eu gosto dessa literatura, dessa estrutura de narrativa, dessa dinâmica, porque realmente a ideia é, estão te contando uma história, alguém te contando uma história. Isso faz parte da própria premissa do Dracon, né, que ele gosta de ser visto como um contador de histórias, né? Exatamente, Forrest Gump. O contador de histórias. Mas então, eu acho que assim, essa estrutura do narrador, que até conversei com a Fer outro dia, que é muito intervencionista, ele entra na história, ele para, entendeu? Ele fala, opa, ele tem expressão, ele mesmo às vezes se confunde, ele entra com interjeições, muita exclamação. Isso é uma estrutura que pode ser que não agrade realmente todo mundo. Tem um comentário que ele faz no meio da história, que ele fala, se você falar assim de tal pessoa, eu vou ficar muito bravo com você. Exatamente. Ele fala, eu gostaria muito de ter conhecido fulano de tal, a pirata de não sei do que. Então assim, ele é um narrador que a todo momento ele tá entrando na história. Apesar dele, em nenhum momento dentro da história, ele ter nome, ou saber se ele é homem ou se ele é mulher, ele tá ali te contando uma história, e a dinâmica é essa. Você tá, é como se ele, como se tivesse uma taberna e o cara estivesse contando pra você uma história. Você pagou, ele tá te contando uma história. Ele vai contar da maneira, com a dramaticidade que ele acha que uma história tem que ser contada, com as intervenções que ele acha que tem que ser. A história, normalmente, quando a gente conta uma história, dificilmente a gente encontra ela totalmente perfeitinha cronologicamente. A gente vai voltando. Sim, sim. Por conta da narrativa e de priorizar uma história boa de ser contada. E eu acho essa estrutura muito legal, assim. É uma estrutura que eu nunca vi algo tão forte, um narrador tão forte que entra e mexe desse jeito. Mas me agradou muito. Eu também gostei pra caramba, porque é legal que ele explica um fato quando aquilo se torna relevante, né? Porque, que nem o próprio Snail Galford. Agora eu não vou falar dele porque não é importante nesse momento. Mas depois ele volta e conta, né? Quando o cara se torna importante pra história. Isso é interessante, é o divertido, né? De ler o livro dele. E assim, só pra enfatizar, né? A história se chama Dragões do Éter, mas como o Cabeça reclamou o cast inteiro, a gente não vê um dragão, né? Isso é tipo... Eu ainda acho que aquela águia é uma águia dragão, assim. Não é uma águia dragão. Ele dá uma brincadeira, ele força essa relação. É uma águia fênix, na verdade, né? Então, o que eu queria comentar sobre a questão do porquê dragões de Éter, né? A questão, o Éter, como a gente já comentou, do Etéreo, e o dragão, ele é meio que uma metáfora para o fato da fantasia no geral. Pelo menos, eu não sei se isso é confirmado, se é via de regra, mas eu li uma matéria sobre o assunto que eu achei interessante. Os dragões, eles foram... O nome de dragões, ele foi colocado lá pra você entender, de certa forma, que aquilo é uma fantasia. Não sei se cumpre exatamente o que diz, mas é uma forma de você, pelo menos, entender por que chama Dragões de Éter, né, a história. Porque ele também não perde tempo explicando isso. É diferente você ter um livro que não tem nada, a história não tem nada a ver com o nome, mas o nome tem um significado pra história escondido, né. Eu acho bem legal isso. Eu já vi gente especulando que, na verdade, ele fala, né, ele usa a referência de dragões como seriam os personagens, a liberdade, a força que eles têm. Mas eu acho tudo isso a puta besteira, eu queria dragão mesmo. Fogo, roubando senhora, roubando ouro, entendeu? Ai, ai. Pô, eu acho que você não vai ver dragão tão cedo. Poderia ser assim, tipo Dragões de Éter, eu aceitaria se fosse o tipo, entendeu? Quase Dragões, entendeu, de Éter. Esse cast a gente tem... Peraí, antes de eu finalizar, eu preciso trazer um momento. Eu pensei muito sobre isso. Eu preciso trazer pra vocês um bloco especial. Vai lá. É o seguinte, entre as minhas andanças pelas internets da vida, eu vi muitos comentários de pessoas dizendo assim, poxa, esse livro é legal, ele daria um filme, né? Ele tem um roteiro cinematográfico, ele tem estruturas. E cara, eu falei, eu gostei da ideia, sabe? Eu achei que poderia ser. Uh-huh. Mas, como ele é um livro nacional, eu falei, ele teria que ser o quê? Um filme nacional. Globo Filmes, né? Globo Filmes. Então, eu tomei a liberdade de criar aqui pra vocês o que seria a formação de Dragões de Éter. Os atores. Versão brasileira, Álamo. Claro. Ah. Óbvio que seriam com os atores e direção. Vai lá. Eu comecei pelo Rei Primo, né? Eu me foquei o quê? Um cara com a postura teria que ter uma barba e eu cheguei em quem? No Antônio Fagundes. Eu juro que eu pensei nele no último minuto. Antônio Fagundes com a barba cheia, joguem no Google Imagens, entendeu? Eu acho que o Antônio Fagundes é o cara que seria o Rei Primo. A Rainha Terra. Okay, quem seria a Rainha Terra? Você não colocou ela. Então, a Rainha Terra eu não cheguei a pensar, porque eu fiquei meio nessa de, puta, mas ela tem que ser a Fada Amazona? Quem que vai ser? Vai ser a Flávia Alessandra. Pode ser, porque a Fada, ela fica sempre jovem, né? O que que eu pensei? Eu tomei a liberdade de crescer um pouco a idade desse personagem, porque a gente não tem atores mirins bons. E eu não ia querer botar, tipo, o Cirilo e a Maísa pra fazer a... Você não, fez, tipo, o Game of Thrones, que tem que envelhecer um pouco isso, o personagem, eu tive, né? Que tá envelhecer. Bom. Pro Axel, eu escolhi o meninão da época, tem que ser bonitinho, as meninas tem que chorar por ele, que é o Chai Suede, entendeu? Agora, o Anísio, eu não sei, o que vocês acham? Tem que ser alguém que nu lute bem com uma espada, na Globo Filmes. Ok. Acho que a Globo Filmes ia cortar essa parte de nu, né? Não ia deixar. Provavelmente ele ia aparecer de uma tanguinha, alguma coisa assim. É, ou só da cintura pra cima. Se for pra aparecer nu, tem que ser tipo o Marcos Pasquim, entendeu? Não, então, o Marcos Pasquim, pra mim, eu coloquei ele aqui, ó, o caçador. É Marcos Pasquim sem camisa. É o caçador. Mas eu acho que a TV brasileira precisa de Marcos Pasquim sem camisa mais vezes. Mas aí, continuando, o que eu pensei? Qual foi a minha ideia assim, né? Aí eu cheguei na Maria. Eu falei, putz, e a Maria? Né? Pra onde que eu vou? Daí eu pensei o quê? O que que a Maria fez? Ela lavou, limpou a casa da bruxa. Então ela vai ser a Isabelle Drummond, que foi empreguete na novela. A gente fecha a referência. Aí eu pensei no João. Eu falei, puto, o João tem que ser um cara mais chato, né, não sei o quê. Aí eu pensei também em ressuscitar a carreira de outro ator que, tudo bem, apareceu na novela agora, mas eu acho que ele era um bom ator mirim, que era o Kaique Brito, porque eu sempre achei ele o chato do cacete. Aí ficou aquela coisa, né? Encaixa okay, no vai. João. Aí eu pensei assim, puta, comercialmente a gente precisa da Ariane, que é um personagem forte, ser uma atriz, assim, mais nova, que tá explodindo, e eu só pude colocar a Bruna Marquezine, né? Mas ficou mozão. Tinha que ser uma merda de uma atriz. Não, ela é péssima. Mas ela é péssima. Mas ela ia ter lá um momento mais com o mozão, com o João, né? Aquela... né? Okay, recupera logo o mozão, né? Exatamente. Pra mãe da Chapeuzinho, eu peguei a Drica Moraes, porque ela também tá em todas agora, ela precisa de um papel de pessoa boa, que ela só faz pessoa ruim, né? Ela tá precisando aí de um papel legal. Para a avó que morre, eu escolhi a Fernanda Montenegro, porque precisa ter alguém bom de verdade nesse filme. Não, mas tem aquela outra atriz, que aquela outra personagem que fica mais tempo, de ela ser a Fernanda outra, Montenegro. É verdade, pode ser ela, Fernanda Montenegro, e a avó, a gente pega uma velha genérica aí, que morre em 10 segundos. Eu acho uma boa. E aí eu falei, puta, mas eu falei assim, puta, cara, a gente tá num filme nacional, mas ele não tem cara de filme nacional. Não, daí tu vai botar o Lázaro Ramos como Snail, cara. Aí eu peguei a dupla de Coração de Crocodilo e Snail pra ser Wagner Moura e Lázaro Ramos. Tava faltando eles pro filme nacional. Não tinha mais, entendeu? Não tinha mais quem ser. A Liriel, ela era ruiva, não é? É a Marina Rui Barbosa, que exatamente. Tá também em todas agora. Exatamente. Tá vendo? Aí tinha o Caçador, que eu já falei que é o Marcos Pasquim sem camisa. E aí eu falei, a gente ainda precisa, tem aí o... Aí eu pensei no Sabino, porque tem dois atores aí que a gente precisa escolher um pra colocar, que eles estão em todas hoje em dia. Hoje em dia, ou a gente tem que ter o Fábio Porchat, ou tem que ter o Selton Mello em filme nacional. Mas o Sabino não é mais velho, cara? Mas envelhece a porra do Fábio Porchat ou do oh, o Selton droga do Selton Mello. Pode ser o Anísio. É. Pode ser, lutando nu com uma espada. É. Ele já fez ou aquela nova. O Fábio Porchat, que eu acho que tá mais novinho, né? Mas o Fábio Porchat é gordinho, né? Não, é, tá bom. E aí eu fui pensar em quem que ia dirigir esse filme. Aí eu falei assim, puxa, na verdade só tem uma pessoa que pode dirigir, que é o quê? A Glória Perez. Porque o que ela sabe fazer? É coisa em terras distantes com problemas que envolvem aí nosso mundo corriqueiro, que é caça à bruxa. A Glória Perez tem que ter alguém engravidando, senão não é ela. A gente engravida a Bruna Marquezine do Kaique Brito e tá tudo certo, entendeu? Ok, gente. Ok, você acabou com o cast, cara. Acho que acabou esse momento Globo do cabeça filmes. Criação, né, genial do filme. Depois dessa maluquice do cabeça, né? Eu acho que a gente vai partir pro encerramento desse cast. E pelas minhas considerações finais, assim, eu acho que eu recomendo muito Dragões de Éter, que ele tem um papel muito interessante, né, na nossa literatura nacional, que é abrir as portas pra essa literatura de fantasia, que é algo que até então a gente não tinha muito forte, não tinha muito destaque. E hoje a gente já vê diversos autores lançando livros de literatura nacional, de fantasia, né? E é um livro muito legal de ler, ele é divertido, é uma história que te prende, que tu lê rápido, né? Tu consome ele muito rápido e ela é bem legal. Além de tudo, é aquela possibilidade, diferente de diversos autores que a gente gosta, que a gente dificilmente terá contato, né? Sim. O Rafael Dracon é super aberto, é fácil de encontrar ele em algum evento, bienal, feira de livro, essas feiras maiores, enfim. Então, até tu ler o livro e depois de trocar uma ideia com o Rafael Dracon é, tipo, é legal, assim, quando tu tiver essa possibilidade. É uma pessoa que eu gostei muito da história dele, assim, de como ele escreveu o livro, como ele correu atrás pra lançar e como ele se esforçou, e hoje ele tá como um dos principais autores da literatura nacional, assim, de mais influência, né, principalmente pra jovens e pra outras pessoas que querem escrever fantasia. E é um livro, cara, muito bom, muito divertido, com personagens bem cativantes, que vai te prender e que vale a pena esse tempo dedicado à leitura, assim, tu não vai perder tempo lendo esse livro, sabe? Eu acho que isso que é o mais importante. Como a minha consideração final, eu diria que o Dragões de Éter é um livro muito diferente do que eu estava acostumado a ler. Não só como literatura nacional, mas como literatura de fantasia no geral. Porque eu nunca tinha pego uma história voltada para contos de fada, assim, para ler, com referências a contos de fada. E eu achei muito interessante, tanto que depois disso eu fui atrás até dos contos originais, né, do Hans Christian Andersen e mais o outro lá que eu esqueci o nome. Então é bem legal você ter não só o livro em si, como a base que veio pra gerar o livro. E a história do Dragões de Éter é muito legal, é muito interessante. Ele faz coisas assim que a gente não imagina. Tem surpresas muito boas no meio do livro. Não é uma história que você cheia de clichê, que você percebe as coisas antes delas acontecerem. Eu acho que vale muito a pena dar uma chance, não só por ser um livro brasileiro, mas por ser um livro muito bom, entendeu? E outra coisa que me marcou muito foi o fato de ver um livro dele, um livro brasileiro no caso, com o mesmo destaque numa livraria que livros internacionais grandes, de grande porte, como o próprio As Crônicas do Gelo e do Fogo, que é o que tá saindo agora, né? Você ter os dois lado a lado dá uma segurança muito forte pra quem gosta de escrever. Não sei se é coisa da minha cabeça, pode ser só um devaneio que eu tive, mas quando eu vejo os livros brasileiros lá no destaque da livraria, no estilo de livro que eu gosto, me dá muito mais segurança do que eu tinha antes. O que eu vou falar aqui também realmente não difere muito do que a Pedro e o Kiba falaram. Eu peguei o livro pra ler sem expectativa nenhuma, realmente. Falaram pra ler pra gravar, eu fui, li e realmente me surpreendi, eu gostei muito, eu me diverti, eu li assim, muito rápido, eu sempre queria continuar lendo, eu só não li mais rápido por ter outras coisas pra fazer, porque eu assim, facilmente teria parado tudo que eu pudesse pra ler, em nenhum momento ficou cansativo, em nenhum momento ficou truncado, não tem nenhum desse tipo, claro, tem alguns problemas, eu acho que algumas cenas de ação são um pouco confusas pra mim, mas assim, nada que manche, eu acho o livro extremamente divertido, pro que ele se propõe a fazer, ser uma aventura, ser uma história com personagens divertidos, personagens bem criativos pro que ele se propõe a reformular contos de fada, eu acho que a execução foi excelente, assim, como a gente já falou aqui, não é pra sentar achando que vai ler Dostoiévski, não é isso, entendeu? Você tem que sentar e ler pra ler um livro de fantasia, literatura infantil juvenil, uma aventura divertida. Pra mim foi muito prazeroso. Fazia tempo que eu não li uma coisa mais leve e assim, mais divertida, com um fluxo tão gostoso de leitura, como a gente falou, da estrutura, da velocidade. Então, assim, eu recomendo tranquilamente pra quem tem interesse nesse tipo de livro, nesse tipo de história. Bom, gente, essa semana a gente fica por aqui. Eu espero que vocês deem uma chance pra Dragões do Éter, ou se vocês já leram o livro, que venham e comentem. A gente até não deu nenhum spoiler, porque a gente realmente queria que as pessoas aproveitassem bem esse cast e conhecessem realmente essa obra, que é muito boa e é uma recomendação de coração da gente, que a gente tá com bastante carinho aqui falando sobre Dragões do Éter. Espero que vocês tenham gostado, que leiam. E até semana que vem, gente. Tchau, tchau. E façam a versão do filme brasileiro sair, Dragões de Éter, uma aventura muito louca. Valeu, gente. Falou. Tchau, tchau. Falou, galera. Falou, tchau, tchau. Pessoal. Back in the day, or as we learned, a man was not considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Yeah! Let me... E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. Aqui é o Jim. Aí, Jim, beleza, cara? E aí, eu. Tá gripado um pouco, cara? Não sei, acho que não. Vixe, Maria. Não sei. Pode ser crise de alergia. Ah, meu Deus, nessa época também é inverno. Vixe, Maria, aí ferrou, né? Bom, enfim, pra quem não conhece o nosso site, acessem www.projetoxpodcast.com.br. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, é só você mandar o e-mail para contato@projetoxpodcast.com.br. curta-nos na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. E siga-nos no Twitter no @projetoxpodcast. Exatamente. Bom, recadinhos, né? A gente só tem um recado. Eu e o Cabeça participamos do J-Wave 223, Turma da Mônica Lassos, onde a gente falou dessa ótima história da Graphic MSP. Vão lá, galera. Tá muito emocionante mesmo. Eu comprei a do Penadinha. Olha aí. Saiu aí. Eu não li ainda. Eu também ainda não li. Eu preciso tempo, ver. Mas eu comprei. Ah, eu vou também dar uma lida. Logo, logo, cara. mas enfim, né? Escutem lá, galera. Beleza? E mais um recadinho aqui rápido. Eu tô fazendo um jogo na minha faculdade e eu tô preto que o pessoal jogue a versão alfa, lembrando, não é uma versão finalizada, é só uma versão alfa, e respondam um questionário, e o link pro download e do questionário vão estar na postagem. Isso aí, galera, ajudem o Dick lá, por favor. Por favor. Bom, enfim, né, vamos começar, né, respondendo os e-mails sobre o feedback do podcast do Shigatsu Akimi no So. Muitas emoções nesse podcast, caramba. Muitas emoções. Galera mó deprimida, então... Ai, mas ficou muito bom mesmo. Eu gostei bastante desse podcast, né? Bom, o primeiro e-mail, então, é do Parker, e ele já manda assim, ó. A dica do próximo cast é Dragões de Éter, do Rafael Dracon, ou Fantasias de Autores Brasileiros. Olha, ele já acertou, cara, na lata, caramba. Então, ele acertou esse podcast, né, que vocês escutaram, Dragões de Éter, olha que legal. Mas uma coisa legal no e-mail curtinho que ele mandou é essa segunda pergunta aqui, esse segundo comentário, né? PS, eu tava escutando um cast antigo, 51, e eu queria comentar sobre uma coisa que vocês falaram. Nesses casts antigos, vocês preferem comentar no post ou e-mail? Olha, para esses podcasts antigos, eu acho melhor vocês comentarem no post, certo? Porque provavelmente a gente não vai conseguir ler ele, né? Se for somente desse podcast antigo, né? Se você mandar um e-mail só falando desse podcast antigo. A gente filtra, né? Muitos e-mails. E a preferência maior, né, que passa no filtro, são os e-mails relacionados ao podcast da semana anterior, né? Então... Eu acho melhor virar e falar assim, vocês podem mandar pra onde você quiser. Mas, se você quiser que seja lido aqui na leitura de e-mails, que tenha a chance de entrar na imortalidade da internet, você tem que colocar ele junto com um e-mail atual, porque a gente dá preferência pra eles. Então, eu digo assim, filtros, né, pra gente botar em e-mails, né? Os e-mails a gente põe assim, se eu estiver filtrando os e-mails que vão pra caixa de entrada, são primeiro aqueles que estão relacionados ao podcast anterior, né? Porque é isso que o pessoal tá querendo ouvir. E depois, logicamente, se tiver associado também a um podcast antigo, logicamente a gente põe também, né? Agora, podcast só do antigo, talvez ele não passe no filtro. Mas não quer dizer que a gente não vai ler. A gente vai ler, só que ele não vai ficar registrado no caixa de entrada. Ele não vai ser imortalizado na internet. Não é garantido. Por isso é mais seguro, nesse caso, é botar no comentário mesmo, no post. Agora, pra podcasts novos, assim, pode fazer dos dois jeitos. Você que sabe, né? Eu só digo assim, comentários no post, ele fica lá por tempo indefinido. Faz assim, faz dos dois, né, jeitos pra garantir. Exatamente, vai. Pronto, galera. Mas é isso, Park, respondido a sua dúvida, cara. Valeu. Depois manda uma foto do Homem-Aranha pra gente. Meu Deus. Caramba. Tudo. Ok. O próximo e-mail é do professor Otaku. E, cara, tenho dó de você. Além de professor, ainda é Otaku. Porra, que droga. Ele fala no e-mail assim, Shigatsu realmente foi um anime muito lindo, que passava emoções que propõe a passar. Aí veio o cleaver do spoiler, que eu não vou ler. É, não é bom. Aquele, não é aquele... aqui em voz alta, né? É, sim, ele escreveu no e-mail dele uma parte que tem spoilers. Então a gente não vai ler pra poupar os ouvintes na que íntegra, não viram obra, né? A gente, né, vai só dar um comentário rápido sem spoiler. Exatamente. Ele comentou sobre o que ele achou do final, papapá, e sobre os personagens e emoções deles. E depois ele continua assim. Vendo o anime pela primeira vez, eu achei muito lindo tudo aquilo. Mas... eu não consegui chorar, talvez por eu ser um monstro sem coração. Olha só, caramba. Mas ouvindo vocês, quase rolou uma ou duas lágrimas. É, e sobre o cast da Terra-média da Zoeira, eu sei que tudo aquilo é inveja dos cabelos L'Oreal dos Elfos Diva. Uia, aqueles cabelos brilhantes sedosos, né? É isso aí, senhor sem coração. Olha aí. Eu acho que você perdeu suas lágrimas pra todos os seus alunos. E é por isso, porque ser professor não é fácil. Ah, mas eu entendo se você não chorou, cara. Tem alguns animes que só chora e não chora ainda. Eu não mas... entendo, ou seja, ele tá errado. Você... ah, enfim. Mas esse do Shigatsu realmente não deu pra segurar, cara. Não. Ele tá errado. Enfim, né? Mas valeu pelo seu e-mail, professor Otaku. Bom. Valeu pelo e-mail. O próximo e-mail é um e-mail gigante do Leonardo Piana. Mas vamos lá, vamos ler rapidinho. Fala, galera do PXP. Piana, 20 anos, São Paulo, capital. Dessa vez, vamos falar dos últimos dois podcasts, uma vez que esqueci de mandar e-mail semana passada. Primeiramente, sobre o podcast da semana passada, Terra-média da Zoeira. Gostei muito desse cast pelo fato de vocês ficarem discutindo várias coisas sobre o tema. Mas mesmo gostando bastante de Senhor dos Anéis, o meu contato com o mundo da Terra-média só se expande para o Hobbit, o livro, além do Senhor dos Anéis. Por isso fiquei bem perdido sobre várias coisas que vocês discutiram, mas gostei de saber um pouco mais sobre esse amplo universo, um livro que tenho aqui, mas não li, Contos Inacabados. E como sou preguiçoso, não pesquisei para saber a ordem de leitura dos livros do Tolkien. Então vou perguntar para vocês, quais outros livros do Tolkien e qual a ordem de leitura deles? Se puderem responder, agradeço. Cara, eu não li praticamente mais nenhum livro do Tolkien, acho que só li o Hobbit, só. Então não vou saber responder essa sua pergunta. Você leu também, Odin? Sabe responder o Plano Arpiana? Eu só li o Hobbit e não terminei. Ah, eu dormi então tá no meio. Tá igual eu, cara. Puxa, dormi no meio tô... do filme. Não, calma. Olha aí, que triste. Mas eu acho assim, pra você ler, tem que ler primeiro, acho que o Hobbit mesmo, né? O Silmarillion é pra você acompanhar, pra você entender um pouco desse universo, né? E o Senhor dos Anéis, que é a sequência. Os outros livros, por menores, eu não sei responder. Sinceramente. Bom. Então, na real, você tem que. Se eu fosse ele, eu leria pela ordem de lançamento. É, uma boa. Uma boa também, né? Bom, aqui ele continua meio dele, né, falando assim, ó, o outro cast que quero muito falar sobre é o dessa semana, o Shigatsu wa Kimi no So. Um anime simplesmente incrível que eu amei assistir e sofri muito esperando a cada semana pelo novo episódio. Seiji, eu sei como você se sentiu, não só por essa ansiedade, mas também por se controlar para não ir atrás do mangá para saber o que acontecia. Cara, foi um sofrimento desgraçado para não ir atrás do mangá e ler, cara, porque eu queria ver pelo anime mesmo, pegar essa emoção total. Nossa, foi sofrível. Como vocês, desde o primeiro episódio eu já adorei esse anime. Por incrível que pareça, eu e meu amigo falamos que ele seria nosso xodó da temporada e que possivelmente seria o melhor. E não nos enganamos, durante as duas seasons que ele ficou passando, não teve outro anime que me fizesse ficar tão na expectativa para o próximo episódio como o Shigatsu. Cara, igual eu, as duas temporadas que ele passou, assim, a de outubro e a de janeiro, cara, eu fiquei, é o melhor anime tipo, que eu queria acompanhar, todo episódio, toda semana. Eu não sei você, Odin, se também, se ficou assim. Então, pois é, eu também fiquei assim, mas cara, me surpreendeu como pessoa, porque eu achei que Durarara ia fazer eu jogar tudo pra cima, mas... É, então, tinha o Durarara, também ficava vendo, não, mas cara, é aquela coisa, mas... saiu mais um episódio, legal, mas saiu Shigatsu, para tudo, eu quero ver. Shigatsu conseguiu superar, eu tava com uma expectativa tão alta com o Durarara. Mas calma que Durarara volta lá pra julho. Ah, lá pra julho. Sim, então. Mas se pá, ele vai voltar junto com o Digimon, aí eu fico naquela. Não, o Digimon só vem em novembro, Jim. Tá, tudo bem, então. Eu tô perdoado. Tá, consegui. Olha aí, vou ele continuando assim. Eu adorei tudo no anime, os personagens, o cenário, as cores, o desenvolvimento, as músicas, as aberturas, os encerramentos. Os encerramentos. É, muito bom as músicas de abertura e encerramentos, porra. Aí ele comenta também, ele fala um pouco do spoiler do último episódio, e eu não vou ler pra poupar os ouvintes que não viram o anime ainda, né? Mas ele falou que ele já sabia o que tava por vir, já tinha essa impressão. Pois é, e aí, quem não tinha? Pois é, menos o Mug, que é o Mug, foi, né? Burro. É o Mug. Aí, ele fecha assim, ó. Esse foi um cast que aparentou ser bem difícil de gravar, pelo menos por parte do Mug e da Dri. Do meio para o final da parte dos spoilers, ficou bem clara a situação em que eles estavam, com lágrimas escorrendo, e ao ouvir o cast, eu vi vocês nesse estado, eu lembrei do anime e também fiquei um pouco mexido de novo. Tá, cara, vendo? Esse cara tem coração. Esse cara tá certo. Esse tem. Esse se emocionou bastante. Para um anime nota 10, vocês fizeram um ótimo podcast. Estão de parabéns. E para quem curte animes musicais, estreou nessa temporada um novo anime que trata de música, mas numa pegada meio diferente. Uma banda de escola. E ele se chama o Hibiki Euphonium. Estou acompanhando e estou gostando bastante. Recomendo. Eu não vi esse anime ainda. Eu sei que ele tá ali, mas eu não fui dar uma olhada nele. Não sei por quê. Eu não tive tempo. Ah, tá. Eu sei que ele existe, mas eu não vi. Eu preciso um dia vê-lo. Bom, e pra fechar, fica meu chute para o próximo cast, o Caverna do Dragão. Valeu e até o próximo e-mail. E não, você errou, Leonardo Piano. Você errou, não, não é. Mas... Não eu, é. Eu acho que seria maneiro um cast Caverna do Dragão. Eu só não sei onde Brasil entra nessas dicas, né, no Caverna do Dragão, mas tudo bem, velho. É porque passou no Brasil, cara. Não passa no Brasil? O que passa no Brasil, cara? Não, o anime passou aqui no Brasil. Ah, no Brasil e no resto do mundo, pô. Todo mundo passou. Dane-se! E não é anime, eu falei errado. Animação. Enfim, né? Mas valeu pelo teu e-mail, Leonardo Piana. E o próximo e-mail é do Ricardo Andrade Santos. Ele começa aqui com nome, idade, 30 anos, cidade, São José dos Campos, São Paulo. Muito bom. Vai ganhar uma estrelinha de bom menino. E ele começa assim o e-mail. É a primeira vez que eu escrevo só para dizer que o próximo podcast é sobre RPG. Ou é sobre Dragão Brasil. Ou a melhor revista de RPG que eu já vi no país. Bem, eu acho que era a única também, não é? Tinha mais alguma? Eu não faço ideia. Você lembra? Não me pergunte sobre RPG, eu não sei porra nenhuma. Você errou, tá, cara? É, então. Você errou. Sobre o podcast, só posso dizer que percebi vocês chorando na gravação. Quase enviei lenços pra vocês. Ó, obrigado. Um lencinho, eu avisei, peguem esses lencinhos, né? Sobre o podcast de Arquivo X, uma das inspirações para a série foi a série Kolchak, que era um repórter investigativo sobre fatos sobrenaturais. Se não me engano, é da década de 70. Bem, é isso. Abraços. Sim, ô Ricardo, você tem toda a razão. O Chris Carter, o criador do Arquivo X, ele se inspirou muito nessa série. O Kolchak e os Demônios da Noite. Ele sempre falou isso. E parece legal também. Tanto que o ator, ele participou de um ou dois episódios do Arquivo X também, como convidado especial. Maneiro, né? Ah, é? O que ele era? Você lembra de um episódio na década de 50, na quinta temporada, que ele... Ou tem um cara do FBI, ele descobre os arquivos X. Onde sim. Ele tava caçando comunistas e assim, achou um negócio do arquivo era X. Era ele? Era esse cara. Olha só. Olha aí. É muito legal. Ele aparece novamente naquele episódio que você gosta lá, do primeiro que você viu lá, sobre os demônios de água lá. Ah. Ele é aquele velhinho. Puta, agora sim. Ok, ele tava melhor no outro. Ele tava melhor no outro. Então. Pois bem, é isso. Obrigado aí pelo e-mail, cara. Você não falou aqui se você viu ou não o anime. Se não viu, veja. E é isso. Muito obrigado. Bom, o próximo e-mail é do Rafael Taira e ele já começa comentando o seguinte, ó. Gostei do plot e a história do anime que vocês descreveram, né? Do Shigatsu wa Kimi no Uso. Só ouvi até os 50 minutos, que foi a zona de spoiler. Ele fala assim que não pegou muito spoiler porque parou onde a Dri mandou o Mugi tomar no cu. Que legal, cara. Bom, são quantos episódios? São 22 episódios no total. Gostei dessa ideia do toque de 3 alguma coisa. Ainda bem que uso em todo o cast, sim, pra ele tá quando ele entra na zona de spoiler. Parece um ótimo anime sem muita embromation e enrolação. Vou ver se assisto ele no Dummy até o final do ano, pois estou com outros na frente. Por exemplo, o No Exorcist, o Another, One Piece do arco Punk Hazard, Kami-sama Hajime Mashita, o Hajime no Ippo Rising e o Fairy Tail. Queria recomendar para vocês o Amagi Brilliant Park, um ótimo anime e shoujo. Se gostarem muito, podem até fazer podcast. Recomendo inclusive o Pulseiro de Padrinho Mugi, porque é bem curtinho. Cara, eu já vi esse anime. Assim, ele não vai virar podcast. Antes de mais nada, eu já aviso. Ele é engraçado, é legalzinho. Mas não vai virar podcast. Eu já vi, cara, ele inteiro. E pra fechar, ele fala assim: meu chute para o podcast 140, literatura fantástica brasileira. Livros que nos marcaram, especial literatura brasileira. É, tá dentro desse quesito, mas a gente queria o chute direto, né? O Dragões de Éter. Então eu vou falar que você errou, Feltaira. Seu chute. Mas valeu pelo teu e-mail. O próximo e último e-mail é do Leandro. E ele não tá com nem cidade, nem... Então não vai ganhar a estrelinha de bom menino, bom rapaz. E ele começa o e-mail dele assim. Olha, aqui é o Leandro de novo. Sério, as dicas estavam muito fáceis. Só não mandei porque eu não consegui arranjar tempo naquela semana. Ah, ele tá falando da semana passada do Shigatsu, tá? Assim. Agora faz sentido. Sobre o anime, faço as palavras do Seiji as minhas. É um drama que tem como pano de fundo o tema música. Não que isso faça ruim. Entretanto, por causa disso, eu já tinha sacado o fim do anime antes da metade. Fato curioso é que teve a campanha no Twitter dos produtores que se chegassem a sei lá quantos Twitters poderia mudar o final. É, então, o Hideki ele tinha avisado que tinha mesmo essa campanha, parece que atingiu, né? A mangaka talvez mude alguma coisa no final, eu não sei, mas eu gostei daquele... Assim, eu... Não pode mudar o final. Sinceramente, o final que foi apresentado no mangá faz sentido, pô, caramba, né? Então deixa o final do jeito que tá. É, o que eu fiquei sabendo é que ia ter, tipo, esse aqui é o final alternativo. Não é o canon, mas é o final alternativo. Então é isso, a mangaka escreveu um outro final alternativo. PS1, já que a Edri não conhece, pergunto aos outros participantes. Vou estar aqui do podcast. Se tem como ter um cast de Oregairu? Olha, então, eu vou falar pro Leandro. Eu adoro esse anime Oregairu, né? É o Yahari Ore no Seishu Love wa Machigateiru, né? Ou conhecido como Oregairu, abreviando bem. Eu gosto pra caramba da história. Eu acho legal. Me identifico muito com o protagonista. Mas eu acho que não vai virar podcast não, cara, na boa. Tirando eu, acho que não vai ninguém viu esse anime aqui na staff. E eu realmente não sei se ele vai ter o tamanho suficiente pra gente conseguir criar um podcast, cara. Ou fica muito curtinho mesmo, né? Ele é muito bom, ele é muito legal. Recomendo mesmo pra se ver. Mas eu acho que ele não vira podcast não, Leandro. PS2. Agora sabemos o porquê do Mugi ser assim, ter como pais o Cabeça e a Dri. Imagina o futuro de merda que teve que aturar até voltar ao nosso tempo. Coitado do Mugi, cara. Imagina se ele fosse mesmo o filho dos dois. Nossa senhora. Eu já digo, Cabeça, você mereceu antes de mais nada, cara. Porra. Mas em todo caso, né, valeu pelo teu e-mail também, o Leandro, cara. Valeu pela sua opinião do anime também. E é isso. Bom. Vamos fechar então esse caixa de entrada, primeiramente falando dos abraços, né? Então, abraços então para Rafael Tara, para o Ian Margalhão e para o Cosme da Silva Leite, que comentaram na postagem lá do podcast, beleza? Yay! E para fechar de vez, vamos falar das dicas. As dicas da semana passada foram Brasil, Dragões e Fantasia. Sim, tá tudo... E tudo remete ao livro Dragões de Éter, né? Do Rafael Dracon. É porque Brasil, primeiramente, é um autor brasileiro. Dragões tá no título. E dizem que tem dragões nesse livro, né? Que eu acho que o pessoal duvida um pouco. E Fantasia é um livro de fantasia também. E as dicas da próxima semana... Vamos lá, então. Se preparem, quais galera. Quais são as dicas pra próxima semana? Seiji! Vamos lá. É 110. Japãozinho e Jump. Tá fácil, tá fácil. Eu não sei o que é. Como assim? Porra, vai gravar, cara. Ah, é verdade, eu vou gravar. Ô, Jim, caramba, porra. Olha só, e com isso a gente finaliza essa caixa de entrada. Ah, meu Deus, olha... Esse 110 me confundiu. Vamos ver o que vai ser essa gravação, meu Deus do céu. Se o Jim já tá assim, cara, imagina depois da gravação. Ai, meu Deus. Enfim, né, mas valeu, galera. E falou, fui. Tchau, tchau. Ser produzido aqui em terras tupiniquins. Que é, enfim, né? Quem sabe um dia. E pera, ele é pera. Diga. Página 402. Naquele corredor estreito, Anísio Branford brandiu uma espada de duas mãos com a perfeição mais absurda que o ser humano já ousou tentar. A lâmina descreveu o perfeito 8 na horizontal, símbolo do infinito, diversas vezes. Muitas e muitas vezes, mas parecendo formar um campo mortal ao redor do guerreiro nu. Tá bom. Tá porra, bom. Eu tô okay. Falando que tinha um príncipe nu com espada, tinha um príncipe nu com espada. Okay. Okay. Beleza, você ganhou a cabeça. Continua, Fer. Posso falar dele? Posso falar dele? Pode. Então, pra quem não. Pra bastante. Tá. Kiba que tem a tatuagem do nome dele. Na nádega esquerda. Nossa. É na direita. Depende de quem, depende do ponto de vista. Nossa, que merda que eu tô falando. De frente ou de trás? Que merda que eu tô falando. Eu posso falar uma crítica que eu achei no Scooby aqui? De uma estrela do Dragon Jeter? Ele Fala. Escreveu, cadê os dragões? Uma estrela. Eu acho totalmente válido. Eu entendo e respeito a opinião desse cara, entendeu? É, mas é aquilo, tu vai com a sede, dragões, né? Tu vai com a sede, quero ver dragões, não tem dragões, né? Cadê os dragões? Cadê os dragões épicos, né? Não tem nenhum. É tipo Hobbit 1, entendeu? Cadê o dragão? O filme, né, do Hobbit 1. O filme, é. Cadê o dragão? Não tem dragão. Sim, claro, beleza. Cabeça, eu vou trilhar o cast com o Jamil, pode ter certeza. Boa, obrigado. É celebrar essa aqui, quase ninguém escutou. Eu nem quero escutar. Tá bom. Eu que eu... Você já escutou? Não escutei. Mas então,